não me dei conta. À primeira vista era só mais um caso de atração. Eu nem prestei atenção. Você foi chegando cada vez mais perto. Eu estava certo dos caminhos desse meu coração, mas mudei a direção. E eu nem percebi Estrela.